Romeu, Quebec é que Lima, o controle. Romeu, Quebec é Lima, passou ponte, mantém o nível 085, estima Salvador em 10051. Romeu, Quebec é Lima. Ciente, prossiga em condições visuais no 085, cruzamento de Recife para Ilhéus. Romeu, Quebec é Lima. Vito, decolada hoje 29, chame o controle agora em 19-35, meu voo. Cristina, meu, bom dia. Oi, bom dia do Papatango, melhor controle, bom dia do Papatango, Romeu Golfe Vitor, decolando a sua escuta. Romeu Golfe Vitor, esse é o controle Salvador, está em contato radar. Suba para o nível 100 e mantenha a proa 165 até passar o nível 040 após voar direto para Ilhéus. Subindo para uma centena, mantendo a proa 165 até passar 40 após direto Ilhéus. O governo Vitor. Por transição elétrico. Amor elétrico, 5722. Aguarde mais um momento e após aciona. A não ser que o senhor já queira aguardar acionado. Azul 4208, da presente voo direto, Serra Vitor Delta. Resposta no bloqueio. 4208, direto para o MDB. Controle Salvador, 5316, gente, ainda. 5316, acionando a identificação, autorizar a chegada da MAN, desça para o nível de voo 050. 050, 5316. 5514, acione 5015. 5015, 5514. Ok, o controle, confirme se poderá fazer uma base pela direita aqui, o azul 4208. Negativo, azul 4208, reposta um bloqueio de servidor delta. Ok, então você quer que bloqueie a parte normal, né? Afirmativo. Ah, beleza. Salvador, 3516 no 6. Prossiga, 3516 no 6. Poderia confirmar o nosso número da chegada, é o número 1? Afirmativo, número 1. Autorizaria o 3516 no 6 direto à base pela direita? Base 5722 está autorizado via parte 1, Lima. Na Lima, chama a torre. 118, decimal meia dúzia. Altímetro no 0, no 5. Ok, via Lima. Na Lima, chama 186 com 5722 da hora. Voo pairado no, sobre a, no, na área fiscal do Parque de Pituaçu. É, próximo à Avenida Paralela. Mantendo agora a 600 pés. Quilo Delta, a aeronave já iniciou o procedimento NDB para pouso na 17, está livre acionamento, chama pronto para o táxi. O azul já está no bloqueio. Azul 4208, desce para 2000 pés, quem negar no 015. Ok, então para 2000 e prosseguindo no procedimento então. Guardião 02, escuta. Estou prosseguindo com o guardião. É, pode prosseguir. Guardião 02 está com clareza 1 agora, está na escuta? Ele avisou que fez o posto de Ordina, precisa avisar o controle, amigo. Ah, ok. O controle é o papapapá, Mike Gillette Romeu. Ciente, papapá, Mike Gillette Romeu. Tá ciente do Guardião 02 de Pouso Unidina? Afirmativo. Ok. Guardião 02 é o papapapá, Mike Gillette Romeu. O controle está ciente do pouso. Sim. Sim, que eu tenho tráfego aproximando para 17 que vai liberar aí nessa taxiway. Ok, tudo aí, ó. Ingressando na Mike, ingressa na Quebec, depois até o ponto espera 35 pela pista. Boa. É, pode me agradecer, amigo. Ok, valeu, abraço. Faz o procedimento, mas... Azul 4208, reporte final. Visual com a pista. A época está visual. Trip 5514, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 133, decimal 65. Confirme a alternada. 133, decimal 65, trip 5514. E alternando 3365, certo? Aquilo Delta, livre inicial táxi, informe para ingresso, pistão no 7. Na final, 4208. Azul 4208, reposta visual com a pista. Na visual com a pista. Azul 4208. Chame toda a sequência 1 decimal 6. Ok, obrigado. Torre Azul 4208 na final da 1-7. check trem, vento 050 graus, 03 nós, ajuste no 0 no 5, autorizado pouso pistão no 7, azul 4208. Gente, que lugar tá guardando o ingresso? Web 5722, livre ingresso, informe aliado, pronto, cabeceira 35, Web 5722. Ele está ingressando na pista 5722, vai tomar alinhado e pronto, 35. Azul 4208, solo 40, libera via taxiway Lima e chama o solo 1219. Lima no 219. Cima pelo ILS. E caso atinja condições visuais, poderá fazer uma base pela direita para a 17, pois o aeródromo opera visual. Caso não, coloquei a 2000 o NDB de Salvador para iniciar o procedimento. 2000 pés no 0 no 5, se tiver visual, base pela direita no 7, caso contrário, faz o procedimento 3536. Informo que terá que atingir condições visuais a 2000 pés. Visual 2000. Zero graus, quatro nós. Cinco sete dois dois, livre decolagem, vento 050 graus, quatro nós, pista 35. E livre decolagem 5722 da web. Web, antes de iniciar a decolagem, apenas uma restrição. Manterá, deverá manter proa até 4 mil pés ou liberação do controle. Sim, a gente vai manter a proa até 4 mil, boa. 5722 está iniciando. Para o instrumento, prosseguir para a base pela direita, zona 7. Olá, Salvador, bom dia, é o Fênix 56. Fênix 56, copia. Meia para autorização de tráfego e acionamento do pacote. Fênix 56 autorizado voo local no 050 radial 175, passa por 180 milhas. Vai decolar da pista 17 com primeira curva à direita, saída da El após direto. Controle em 11935, transponder 2656. Está à sua esquerda, Mike Eco Delta. Autorizado 75, 480 milhas, decola da 17, direto da EL. Depois 11935 IFF 2656. Fênix 56, cotejamento está correto, livre acionar, chama para o táxi. Chama para o táxi o Fênix 56. Controle Salvador, muito bom dia, 5722 da web. Transfere perfil da Airbus, só que mantém a proa até 4000. Objeto 5722, contato radar decolagem, saída Arbor, mantém a proa até 3000 pés. E mantém a proa até 3000, 5722. Inca vai informar proto para a base no 7. Já aquilo delta livre decolagem, pista no 7050 graus 4 nós. Aqui é que o delta após a linha e mantém pronto, reporte pronto para iniciar a decolagem após o tráfego iniciando a rolagem. Na presente, voo direto Elefa. Elefa, boa, 5722. Aproximação, chame final da pista 17, 353 ou no meio. Chamar final no 753 ou no meio. Delta livre decolagem, pistão no 7050 graus, 5 nós. Papapá, Serra, Quebec, Delta, contato radar na decolagem, sul para nível de voo 400, saída da EL, Leda, Pozil. Papapá, Mike Leite, Romeu, prosseguir. Norte e vai para o bloco de Paripe. Papapá, mais leste, Romeu, reporte no bloqueio de Paripe. Controle, papapá, para Serra, aquilo delta. Controle, papapá, para Serra, aquilo delta. 13 no meio, checa o trem, livre pouso, pistão no 7050 graus, 5 nós. Baixado checado, autorizado pouso, 753 no meio. Aquec Delta decolado às 4.6, controle 119.35. Alfa 4.6, 119.35, graças a Deus. Controle, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantém o litoral sul. Vai manter o litoral sul, Mike Eco Delta. Adoro, bom dia, chama 6225. Oi, chama 6225, a sua identificação, autorizado de chegada bom, desça para nível de voo 050. Identificação, bom, filho, descer para 050, chama 6225. Controle ao Mike Eco Delta. Prossiga. Se autorizado, a proa Manati, está presente. Papapá, Mike Eco Delta, presente, voo direto Manati. Esse é Manati, grande. Para o táxi. Fênix 56, Copa do B. Copi para o 56. Copa do B. Tango Romeu, Golfo Vitor, serviço radar terminado, 55 milhas, sudoeste do VR de Salvador, chame Léo, frequência 120.1. Beleza, táxi até o hotel. 6225 seguirá na estrada até o fixo Bonf. Após atingir visual com a pista 17. Após Bonf, prossegue. Não, não confirme. 6225 vai manter a chegada até Bonf. Após Bonf, voa Salvador em descida para 2000 pés. Caso atinja condições visuais com a pista 17, poderá prosseguir numa final visual. Caso contrário, vai bloquear o NDB e efetuar o procedimento completo. Afirmativo. Então, após Bonf, voa Salvador, descida para 2000 pés. Caso visual, a gente faz o visual para 17. Caso negativo, bloqueia para fazer o procedimento. 6225. Afirmativo. Ajuste 10, 15. 0-1-5-6-2-2-5 7-5-3-1-6 você vai manter o hotel. Tem um tráfego agora da corrigião. Tem uma viatura da Infraero. Tá cruzando a pista, ainda tem que fazer o follow me para cruzar a pista. Ativa aguardando a viatura da Infraero. Fala Salvador, 7-5-3-1-6 5-3-1-6, mantenha na Juliette. Aí tem uma viatura da Infraero para fazer o follow me senhor, na Lima até o gate. Eles vão fazer uma pintura aí, de follow-me. O gate é o 08. Ok, aguarda na Juliette, então, follow-me. Papa, vou lá, mais Juliette, Romeu, confirma posição. Vamos manter a Lima, aguardando a viatura da Infraero, vai para o 08 do Pátio 1. Guardando na Lima. O 353 no meio considera a viatura, pode passar em frente, taxiando até o gate 08. Vai, taxiar até o 08, 3 no meio. Em posição, papá, papá, mais Juliette Romeu. Perceimento é visual com a viatura. Gente, então pode ingressar e seguir na viatura. Afirmativo. É o Jet 5722, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, OTR 128, decimal 8. 260-288, boa. Papapá, Mike, Eco, Delta, frequência lista para cuidar. Fênix, 56 na Alfa, para Juliette, pós parte 1. Afirmativa, ingressar na Alfa, Juliette, parte 1 e Lima. Na Lima, chama a torre 118, decimal 612. Afirmativo, na Lima, chama na torre 118, decimal 612. Charme 6225 passando bom com referência, descida para 2000. O Charme 6225 descida para 2000 pés, que é negar no 015. 2000 pés, 1025, 6225. Papá, papá, Centro Delta, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, 133, decimal 25. 251-3325, Salvador, Azul 4280. Sim. Bom dia, o Azul 4280, teve a subida prevista? Azul 4208, confirmando. Tá passando, 4208. Recife, Cuca, transmissão Aracaju, já tenho a cópia. Ok, copia. Azul 4208, autorizado Recife, nível 370, via Autorisco 58. Decola da pista 197, primeira curva esquerda, Cuca, transmissão Aracaju, controle 11935, aciona 5053. Eu autorizado Recife 370, abre 58, decola pista no 7, curva esquerda, Sul Caracaju, controle 1935, transponder 5053. 5055, transponder. 5055. Afirmativo, azul 408, chama pra puxa sonar. Chamarei, obrigado. Passarinho 2223, a sua identificação, autorizado de chegada bom, desce para nível de voo 050. A bom, 050. Informa na Quebec para ingresso e táxi via pista. Ingresso ao Mike, informará na Quebec. Autorizado de chegada Mari, desce para nível de voo 060. Identificou na Mari, desce para o 60. Senhorita, para medir a utilização da nossa aviação, é possível voar a Duna da presente? Negativo, Xane 6200. Papapá, mais leque, o meu prossiga. Vá, vá, vá, mais leste, Romeu 100. Oxenai 6225, visual campo. Visual, é... Seria possível tráfego visual para o 6225? Tráfego completo, perna do vento, perna contra o vento. Chame torre, em 118, decimal 612, 6225. 18612, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Oxenai 6225. 225, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pressão no 7, vento 050 graus, 629. A senhora está realizando um tráfego padrão, perna contra o vento.